Tô tentando evitar pensar em você. Tô fazendo de tudo pra te esquecer. Mas minha lembrança não colabora. Nosso momento não sai da memória. Memória. Me deixei levar além do desejo carnal. Quando tu foi embora, deixou tuas coisas e levou contigo minha paz. Foram noites de sonos perdidos, fumaça e bebida. Eu fiquei com outras minas pra tentar esquecer de nós dois. Mas eu me arrependia depois e me acostumei nesse ciclo vicioso, dormindo e acordando, fazendo tudo de novo. Tudo de novo, oh, oh.